Nos céus e na terra, tudo foi criado no dia sétimo. O descanso aguardado, Deus olhou para sua obra, viu que era bom. Bendito é o tempo onde o amor se fez som. Glória a ti, ó Criador, renovando. Seu ser, ele soprou um jardim de beleza, árvores a florescer, o rio da vida. de tudo é capaz.